Senhores, então você já viu um problema interno da administração pública. Um problema interno que é a consequência da construção histórica de uma máquina estatal de gerir a vida das pessoas. Se, por um lado, a construção dela se faz num Estado que quer proclamar a liberdade, dentro da máquina, a liberdade não foi proclamada. A liberdade é o contrário. É como se entendesse no primeiro momento. Eu, cidadão, sou tão mais livre quanto menos livre for o meu soberano. Eu sou tão mais livre quanto menos déspota for o meu soberano. O problema é que confundiram o soberano com a máquina de soberania. O soberano com a máquina que administra, porque o soberano não exerce poder soberano sozinho. Tem toda uma estrutura burocrática de Estado funcionando. O problema é que, num primeiro momento, a estrutura burocrática é tratada tal qual o próprio soberano é tratado. Ela não pode ter liberdade. A liberdade é da lei. Mas é claro, isso pensado de cidadão para máquina. Dentro da máquina, o que se manteve é muito mais próximo de um modelo anterior até ao liberalismo. Substitui-se um rei por um general dentro da máquina. A liberdade que é proclamada como falta de liberdade do soberano torna-se falta de liberdade do servidor, como se é contrastada, comparada com o chefe dentro da máquina, que, se ao contrário, vira uma espécie de ultra-indivíduo. Ele, como indivíduo, pode muito. Ele pensa muito, ele decide muito. Você não pensa nada, não decide nada. Você cumpre ordem. Quando se proclama princípios da administração pública, a começar pelo primeiro, legalidade. A ideia é que o chefe que decide na máquina pública faz apenas aquilo que a lei manda. O problema é que o servidor também faz apenas aquilo que a lei manda. Eu botaria o destaque no faço. Ele faz alguma coisa, faz no sentido de também pensar alguma coisa. Ele também pensa e também pondera quanto à legalidade. Só que a leitura primeira sempre foi passiva. É como se dissesse, enquadre-se, não pense, cumpra a lei. Mas na França, no pós-guerra, você começa a desenvolver a ideia de um direito administrativo que nasce justamente como uma espécie de um dever do servidor público, do membro da máquina burocrática de Estado, de fazer valer como grupo, fazer valer ele também a lei que o rege, mas que deve reger o chefe também. Sob pena de isso impedir que, de fato, a máquina funcione por um critério de legalidade, que a legalidade possa ser apenas a legalidade do chefe, a legalidade tal qual o chefe acha que ela é, e você que se dane. E o serviço de a população junto. No Brasil a recepção foi tardia, porque enquanto lá você tem abertura política, aqui você tem a general mesmo, aqui você tem ditadura, e o modelo ideal para ditadura é mando eu, obedece você, se tiver um pingo de juízo na cabeça, porque o sistema é da força mesmo, não tem jeito, não tem diferença. Isso eu espero que deixe um pouco claro os limites dessa ideia de legalidade. Vamos trabalhar uma ideia de controle, estrito senso. Essa legalidade, que é pensada como critério de controle a priori, porque o executivo, o Estado, é pensado como poder burro, eu só faço aquilo que a lei manda e quem faz a lei é o legislativo. Veja que quando eu falo executivo nesse ponto, eu estou discutindo o tempo todo dois poderes só. Executivo, legislativo, executivo e o judiciário. Judiciário não é poder nesse pensamento liberal clássico. Judiciário não aparece como poder. Você fala de dois. É só pensar e agir que interessa. É quem decide e quem executa. Não tem meio termo. O judiciário estava do lado de quem executa. Julgar nada mais é, dirão, do que executar a lei. Uma forma específica de executar. Executá-la para o cidadão. Para o cidadão que, em tese, tem dúvida ou revolta-se quanto à lei. O judiciário é parte da máquina de executar que impõe ordem. O modelo de direito que eles aplaudiram no século XIX, que os Estados aplaudiram, era o direito codificado. Tem duas discussões interessantes da época. A primeira é que quando codifica-se o direito, e o que é codificado? Você tem um monte de lei por aí. Mas ter um monte de lei não é a mesma coisa que ter um código. O código é a ideia de que todas as leis são construídas juntas, de forma sistematizada, com começo, meio e fim, com partes que interagem, ou seja, o direito funciona como um verdadeiro sistema, sistema que permite você, que tem muitas normas, entendê-las em conjunto com muito mais clareza do que se você tiver que procurar em 32 mil leis espalhadas por aí, leis feitas por órgãos diferentes, em lugares diferentes, com graus diferentes, com hierarquias diferentes, uma única lei, toda planejada, toda muito bem construída, com princípio, meio e fim. Ora, a ideia que se fazia à época é que o código é bom, porque justamente pelo fato de ser toda sistematizada, toda muito bem feita, muito bem planejada, e não feita circunstancialmente, que você legisla hoje, muda um artigo amanhã e muda três depois de amanhã, que isso daria à lei como um todo um grau de clareza tão grande que não haveria por parte de ninguém, nem do Estado, nem da população, ninguém, nenhuma dúvida quanto ao conteúdo do direito. O comando que há na norma não seria dúvida para ninguém, como se dissesse, não existiria a dúvida na interpretação da lei. Pelo fato das leis serem poucas, porque eu acabei com a multidão de leis e criei apenas um código, poucas, de fato, podem ser conhecidas por todos. E poucas, planejadas, sistematizadas, que seguem a mesma linguagem. Seriam tão poucas e tão claras que todos poderiam conhecer todas. E pelo fato de todos conhecerem todas, é que essa lei seria forte. Seria forte porque se eu conheço todas e entendo todas, eu exijo todas. As pessoas não exigiriam porque elas seriam muitas e não conheceria e não... não é? Como direito tributário hoje, por exemplo. O Brasil produz 2,3, parece que a média é essa, norma tributária por minuto no Brasil. Isso somando normas em todas as esferas. União, estados, municípios e administração pública. Somado tudo, dois... é muita coisa, né, não? Até para pagar imposto nesse país é difícil. Geralmente para pagar qualquer coisa é muito fácil. Receber que é uma desgraça. Agora pagar te facilita muito a vida. Mas o imposto é um troço que é chato até para pagar, cara. De tão difícil que é. De tão complicado. Como exigir um direito se você nem entende o direito que tem? Se tem tanta norma pendurada na norma que diz que você tem direito, que cria tanta exceção, que até você entender se o caso mesmo que você tem ou não é um direito que você tem, é isso aí. Não é? Poucas. A norma do código, já que você não teria dúvida quanto ao conteúdo, a única dúvida que teria é quanto aos fatos. Por exemplo, constrói-se uma teoria do direito em que o direito é aplicado a partir da certeza do conteúdo da norma. Um sistema que chamaram de silogístico. Um sistema que vem da lógica formal, vem da matemática. Vem, para ser mais exato, da teoria dos conjuntos. Se você, quando teve aula com a tia Terezinha, aprendeu aquela coisa do contém está contido, lembra? Você entende lógica formal. Porque diziam, a lógica formal funciona como premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, todo carro azul é bonito. Premissa menor, meu carro é azul. Conclusão, meu carro é bonito. Única conclusão possível. Entre as premissas na lógica formal e a conclusão, a relação entre elas é necessária. É necessária. Se eu digo, todo carro azul é bonito, meu carro é azul, logo, banana tem caroço, isso é simplesmente um nonsense. O único sentido possível é dizer que o meu carro é azul. Ora, veja o problema. Esse silogismo que eu apresentei, esse exemplo é um silogismo corretamente construído. Mas isso não garante que a minha decisão, a minha conclusão, seja verdadeira. Pensar bem e pensar a verdade não é a mesma coisa, para um raciocínio lógico. Porque só será verdadeiro que o meu carro é bonito, se for verdadeiro que A, todo carro azul é bonito, e que B, se for verdadeiro também que o meu carro é azul. Trazendo para o direito, como ficaria o silogismo? Premissa maior, a lei. A lei da qual ninguém duvida. A lei cujo conteúdo as pessoas sabem qual é. A lei cujo conteúdo é uma certeza inquestionada. A premissa menor, os fatos. Premissa maior, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Premissa menor, João matou Antônio. Conclusão, João deve ter pena de 6 a 20 anos. A dúvida não seria quanto ao matar alguém. Isso não tem dúvida. A dúvida seria se João matou Antônio. O juiz seria só um cara que verificaria se João matou Antônio. E bom, matou, 6 a 20. Eu não decido. O critério da sentença não é meu. É da lei que é clara. Não há, nesse raciocínio, a ideia de que o conteúdo da lei é interpretado, entendendo a interpretação, como construção do sentido. O sentido não é construído. O sentido é claro, o sentido é evidente. A administração pública. Crio poucas normas para a administração pública, parto do pressuposto de que o sentido das poucas normas, por serem poucas e sistemáticas, é claro e evidente, de tal forma que o servidor, a grande inteligência do servidor, é ver a norma, formulário amarelo, carimbo branco. O único raciocínio é verificar se o formulário é de fato o amarelo. E a partir daí carimba o branco. Isso é a lógica formal. Isso é a lógica formal. Isso era modelo de todo o direito. No campo dos juristas, eles discutiam, e essa discussão aparece nos livros de introdução ao estudo do direito até hoje, a ideia de vontade da norma ou vontade do legislador. Volunta legis ou volunta legislatoris. É uma discussão sem sentido, porque a ideia era que essa discussão aparece quando você abandona um direito natural. O direito tem validade porque é palavra dos deuses, é palavra da razão. Agora não, o direito é criado pelo homem, criado como lei. A lei é feita por um legislador. Esse legislador não tem nada a ver com Deus, esse legislador não tem nada a ver nem com razão. O problema é, e para legitimar agora a lei? Eu que interpreto. Quando interpreta, tem que buscar o quê? Uns diziam, a boa interpretação da lei é, quando ler a lei, você fazê-la ser cumprida exatamente da mesma forma que quem fez a lei queria que ela fosse cumprida. Interpretar a ordem do chefe é saber o que o chefe quer. Outros diziam que não. Que interpretar a lei é fazer a lei valer do jeito que está escrita, independente do que queriam que acontecesse com ela quando fizeram. A diferença dessas duas instâncias está numa luta política que começa a ser travada no âmbito do Estado. É uma luta de legislador versus juiz. Quando eu digo a vontade que impera é a vontade da lei, é a vontade do legislador, perdão. É porque o legislador está dizendo, você, juiz, faça o que eu quero que você faça. Você não pode pensar. Você não pode decidir nada aqui. Que história é essa de autonomia? Você tem que fazer o que eu quero. Só a título de curiosidade, a Constituição Brasileira de 1824, a primeira, proíbe juiz de interpretar a lei. Proibido por força constitucional. Porque entendia-se que se interpretasse estragaria as leis que são poucas e sistemáticas e tal. E se ele tem dúvida quanto ao conteúdo da lei, o que ele faz? Para o processo, manda uma carta para o Poder Legislativo e o Legislativo interpreta. Porque o importante da lei é a vontade do legislador. Quem é o melhor cara para dizer qual é a vontade do legislador? O próprio. Então pergunta para ele. Não é você, juiz, que vai descobrir. Já juízes que começam a defender a ideia de uma autonomia do poder judiciário, de um judiciário de fato ser poder, vão dizer, eu não quero saber o que o legislador queria, eu consigo ler e eu vou atribuir um sentido. É claro que ele não diz eu atribuo, ele diz que a lei tem vontade, vontade que eu descubro quando interpreto. Se você consagra que é a vontade da lei que você busca, intérprete forte, judiciário forte. Se o que você busca é uma vontade do legislador, intérprete fraco, legislador forte. Esse é o jogo, esse é o jogo. Já que eu não posso ser despótico, eu não digo que sou eu que vou atribuir sentido. Eu digo que eu vou encontrar. Entre vontade da lei e vontade do legislador, o curioso é que tanto um quanto o outro nunca é a vontade do leitor. Nunca é a vontade do intérprete. Nunca é você que, interpretando, atribui sentido. O juiz que julga diz é a vontade da lei, é a vontade do legislador, nunca é a dele. Você que executa na administração pública é a vontade do legislador, é a vontade, não é a minha. Você não tem vontade. Esse jogo de anular-se como ser de vontade, ele permanece, perceba. Ele permanece constante, ele não muda. Ele não muda na produção do discurso. E o método todo rigoroso? Esse permanece. Mas vai mostrar-se falho. Vai mostrar-se falho. Por que falho? A norma não é uma obviedade. A norma que você cumpre não é uma obviedade. O silogismo só funciona se você não questionar nenhuma das premissas. Só se eu não tiver nenhuma dúvida quanto ao matar alguém apenas 6 a 20 anos, só se eu não tiver nenhuma dúvida se de fato João matou Beltrano, é que eu posso decidir, decisão que se converte em ação, que é de fato punir João por matar Beltrano por 6 a 20. Se eu tenho dúvida quanto às premissas, não funciona. As premissas têm que ser uma afirmação, uma certeza. Se a norma é incerta, babau. É que o direito não era tratado como algo incerto. O direito era tratado como, uma vez posta a norma, o direito já está pronto. Não há nenhum ato de interpretação a ser feito posteriormente. A interpretação nada mais é do que buscar o que já existe, já está na norma, é o seu sentido. Tratam muitas vezes o sistema de gestão da administração pública ainda como se fosse dessa forma. Eu faço a norma, feita a norma, não há uma comunidade de intérpretes da norma. Não há servidores que interpretam a norma. O interpretar da norma só pode ser o interpretar conforme a minha vontade. Você entendeu mal o que eu quero que você faça. Há servidores que dizem, a norma está feita e ela tem um sentido, e eu sou o intérprete autorizado a dizer que ela tem sentido. Você reproduz o mesmo embate que acontecia entre juiz e legislador no século XIX dentro da administração pública em processo administrativo. Às vezes não, sempre causa problema. Só que a questão é, eles escreveram de um jeito que o cara não sabe escrever o que dele. Eu acho que ele escreveu de um jeito que dava um índice totalmente diferente do que ele queria. E aí foi uma confusão, porque a pessoa técnica de judiciária arrumaram uma confusão danada, porque entendeu de um jeito e na realidade não era tudo que o cara que escreveu queria. Aí foi uma confusão danada, teve que mandar para o exército, para procurar o cara que escreveu a instrução para ele explicar o que ele queria. Mas aí é o mesmo conflito. Para você resolver o conflito, o que você tem que resolver antes é... qual parâmetro é correto? Só é correto o que o cara que fez a norma quer, ou quem interpreta também tem legitimidade para isso. Na administração pública, há a predominância, já soluciono, predominância não quer dizer que seja 100%, hein? Há exceções. Mas há uma tendência ao predomínio da ideia de que quem interpreta é intérprete legítimo, ou seja, que o que vale é a vontade... que você nunca disse que é sua, que é da lei, mais do que a vontade de quem fez. Por que isso? Porque quem controla uma série de atos da administração pública é um órgão que pertence ao legislativo, mas que não é legislador. Chama tribunais de contas. E os tribunais de contas, talvez por ser chamado de tribunal, ele acha que tem que, de fato, entendeu? Ser meio que juiz, decidir mesmo e criar. Se você não consagra o discurso de que o que o intérprete diz que é a norma vale, só o que o cara que fez a norma é que pode, você acaba com os tribunais de contas. Você acaba com a força do tribunal de contas. Já que o tribunal de contas normatiza muita coisa, então você acaba alimentando esse modelo. Agora, encontra exceções? Claro que encontra, o tempo todo. O tempo todo. Que é uma coisa bem cretina. Na UFES mesmo. Departamento de Direito tinha coisas cretinas, você encontra os montes em qualquer órgão da administração pública. Se for universidade, melhor ainda. Universidade é um órgão da administração pública curioso, porque tem muito chefe e pouco cacique. Todo professor é chefe naquela bosta. É um problema isso. É, o Departamento de Direito gerou receita própria com curso de pós-graduação. R$70 mil de receita. Está lá, na conta da universidade. Dinheiro existe. Para gastar, tem que gastar até o fim do ano, senão você... Aquele dinheiro que nunca veio da União, a lei diz retorna. Retorna sem nunca ter vindo. Nós geramos, mas se não gastar, tem que mandar. Beleza. O que o departamento precisa? Fizeram a listinha. Somos de 3 computadores, somos não sei quantos aparelhos de ar-condicionado, somos de 2 retroprojetores, somos de 2... Beleza. Aí vem um técnico. Não pode. Eu tô, por que não pode? Porque pela lei de licitação, se o valor a ser licitado for, se o valor de compra for abaixo de 8 mil, somos solicitados. E um técnico do Tribunal de Contas acha que se você faz uma compra com menos de 8 mil reais, é porque você só está comprando de sacanagem para escapar da licitação, porque você é um pilantra. Então, moral da história, ou você gasta toda a grana num único produto, ou não compra nada. Nós torramos tudo em computador. Se você for na minha mesa, você vai encontrar um computador Core 2 Duo, com tela de LCD de 15 polegadas, 2 GB de memória RAM, placa gráfica 3D, a mais cara do mercado. O meu computador está preparado para qualquer jogo, inclusive com, sabe? O que eu uso no computador? O Word. Todos os computadores são assim dentro do prédio. Eu me comprou muito mais do que precisava, porque em compensação, se você entra na sala de aula, o ar-condicionado é barulhento e só funciona um. Precisava de 3. Mas eu não posso comprar o ar, porque eu só posso comprar uma coisa. E por que a gente prefere o computador? Porque usa computador como moeda de troca dentro da universidade. Porque a gente tem esse problema, mas todos os outros também têm. Então o que eu faço? Eu comprei só o computador. O departamento de economia comprou só a impressora. Aí eu dou um computador para ele e me dá 2 impressoras. Porque eu não posso comprar impressora. Ele só comprou de um tipo, que se mudar... Eu falei, caralho, olha que doideira. E qual é o problema? É que ninguém quis gastar com toner. Agora, será que o cara que fez a lei de licitação, ele pensou nisso? Meu amigo, o cara que fez a lei de licitação, é muito provável que ele estivesse pensando na amante quando fez a lei. Ele nem sabe o que ele... Foi um técnico que veio, que você nem sabe o nome do cara. Foi o assessor dele que redigiu esse troço. Mas é o intérprete que vale. Se os caras dão uma canetada dizendo não, quem responde por isso, que é o reitor, e que por sua vez é o seu chefe, está ferrado. Então ele já nem deixa, porque eu não quero confusão pro meu lado. Não me vem com esse negócio de comprar. Oi? É. Aí concluiu. Oi? Ninguém, o reitor disse, eu nem autorizo com menos de 8 mil. Porque eu não quero confusão pro meu lado. Eu não quero confusão pro meu lado. Foi troca. A gente espera agora que outro gaste 80 mil comprando só ar-condicionado pra gente fazer troca pro computador que tá na caixa, lacradinho, olha, o último tipo. Pode botar, e ainda te dou um joguinho de brinde se você me der um ar-condicionado legal, diretor. Não é não. Não, olha. Veja a defesa da razão. O que eu estou dizendo é que o cara da universidade disse que o Tribunal de Contas pensa assim. E quem é o Tribunal de Contas? É o legislador? Não é o legislador, é o intérprete. Para evitar que o intérprete diga que está uma merda, já vamos fazer, porque senão os caras vão vir em cima, então você não pode. E assim a universidade gasta, e gasta mal todo o dinheiro que tem. Você fala lá, se você colocar, se você quer um pó de café mais assim, está dizendo que você está direcionando um pó de café 3 para 3 para o seu pó. Aí você não coloca lá, aí você compra um pó de café que parece um lixo. E aí, ó, você não é mais barato? Pode ser. Você não pode comprar o que você quer. Você tem que comprar pelo cliente. Um dos grandes problemas do mercado é que eu não preciso ter você tem como especificar. Não é uma empresa atuar, a gente, quando eu trabalhava no digital, a gente passou por esse problema com cartucho de impressora. A gente comprou cartucho, ganhou uma empresa que era, não era do estado, era de fora daqui, que o cartucho ela fez para 12 mil cópias. Dava 3 mil e secava, e aí? Um preço lá, a gente não pode fazer pregão presencial. A gente tinha o eletrônico, mas a gente fazia uma notificativa e fazia o presencial, né? Que é mais ou menos que se equipara com o eletrônico. Aí foi o ano que a gente conseguiu. Mas é depois que você só pode comprar com presencial. Isso, aí depois o tribunal de contas falou isso aí. A gente só pode comprar esse tipo de material com presencial. Os próximos fornecedores, eu tenho um amigo meu, tem, não vou falar o que é, mas ele cansa de ganhar aí. Já tem as pessoas que estão lá combinadas, já não é hora, não é outra hora, né? Eu chego nos vestidos, não, ó, se eu não subir não, eu vou ganhar, estão aqui R$1.000, R$2.000, um pregão, um pipô, tudo tem como combinar, tudo tem como... Eu comprei um notebook para mim. Comprei em São Paulo, fui ver lá na loja, entrei e tal, cartãozão, estou pagando até agora, vou pagar por muito tempo. Mas eu comprei um notebook de ponta. Comprei um, tem aí de topo no mercado, comprei. Oi? É que não deu, eu tenho que manter o site, tem um monte de coisa. Falei, pô, já que você compra e mal está desatualizado, entendeu? E hoje em casa eu uso o joguinho. Quero um que dê para jogar. E comprei. Ele custou quase R$5.000. Comprei muito barato, todo mundo diz ainda. Sim. Beleza. Eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, financiado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Mandaram recursos para a universidade, dentre outros, para comprar um notebook. Porque parte da pesquisa é feita em campo, e quando eu digo campo, o campo fica longe para diabo, enfim, tem que ir um cara com computador para o meio do mato mesmo. Tem que ser notebook, não tem jeito. Compramos. O valor era de R$5.000 para comprar. Dava para comprar um que é, enfim, igual o meu. Licitaram, junto com outros tantos computadores da universidade. O projeto é de um ano. Eu recebi os recursos em setembro. A universidade recebeu os recursos em setembro. Setembro pede a compra. A universidade diz, não posso comprar um só porque vão dizer que eu estou fugindo de licitação. Tem que esperar acumular pedido para fazer uma compra só. Isso só aconteceu em julho. Em setembro, do outro ano. Em julho, sendo que em setembro já tem que prestar contas do que eu fiz no projeto. Quando veio, meu amigo, é o pior notebook que você pode encontrar no mercado. A marca é absolutamente desconhecida. A tecla, quando você aperta, range. É impressionante a falta de qualidade dele. Na primeira ida, ele parou de funcionar. Assistência técnica, não existe. Não tem. Não tem. Aí eu perguntei, vem cá, como é que custa 5 mil? Como é que custa 5 mil um troço e vem uma porcaria dessa sabe? E demora esse tempo todo sabe? E a grande questão é, alguém pensou na lei? Ninguém pensa na lei para fazer licitação na UFSS. As pessoas pensam no Tribunal de Contas. É o que todo mundo fala se você abre a boca lá. Se eu reclamo, esse notebook é uma imbecilidade, isso é dinheiro jogado fora e tal. Mas o Tribunal de Contas é sempre ele. É para reforçar que entre vontade do legislador e vontade do intérprete, a vontade do intérprete vale 15 mil vezes mais do que a vontade de quem faz a lei. O intérprete nem sempre é o cara que executa. O intérprete é muitas vezes o cara que quem executa se sente a ele subordinado. Esse é o jogo. O que interessa aqui são os critérios jurídicos de interpretação. Quanto a critério jurídico, qual você consagra? O intérprete. O intérprete. Porque se não consagrar o intérprete, as instâncias burocráticas que eventualmente decidem alguma coisa, não tem força. Elas morrem. Se por outro lado, o Tribunal de Contas diz, não pode. Eu digo, dane-se, você é só um intérprete, eu também sou. Eu acho que o que você diz para mim não vale nada, o que vale a lei, eu acho que a lei é de outro jeito, vou comprar. Simplesmente o tribunal deixa de existir. O Tribunal de Contas vira um grande nada. Todo e qualquer órgão interno de controle da administração vira um grande nada. Você quer ver outro que tem uma força desgraçada dentro de qualquer órgão público? Procuradoria. A Procuradoria. Se o procurador diz que... porque é aquela história. O controle da administração hoje não é como no Estado liberal, que é a priori. Porque achavam que a lei, já que era evidente, ela já controlava, porque é evidente para você, é evidente para quem cobra de você, é evidente para quem obedece e tal. Mas hoje, já que a lei não é evidente, a força é do intérprete. Quem é o intérprete último? Porque eu falo de Tribunal de Contas, mas ele não é o último intérprete. Até porque o que ele faz é para o Legislativo, e do Legislativo vai parar em outro canto do Judiciário. O intérprete último, último, derradeiríssimo de todo e qualquer ato da administração pública é o Judiciário. É ele que, no final das contas, exerce a palavra final de controle. Se o peso está todo no intérprete hoje, o intérprete que mais vale é o último deles. É o que dá a interpretada final. Se antes era o Legislativo que controlava, o Executivo, porque controlava a priori, porque fazia a lei e só com lei você podia agir, hoje tem a lei e você não sabe como agir. A dúvida tem que ser interpretada, então o intérprete ganha peso. E quem é o último intérprete? O Judiciário. Logo, o controle é a posteriori. Você faz. E depois alguém vai dizer, porque o Judiciário só aparece depois. Se o Tribunal de Contas pode exercer um ato de interpretação que gera um critério prévio de ação, eu só faço porque o Tribunal deixa, não faço porque o Tribunal não deixa. Critério prévio. O Judiciário é sempre a posteriori. Porque o Judiciário não funciona como órgão consultivo. Não funciona, cara. O Judiciário só abre a boca quando algo já foi feito e eu quero um juízo a posteriori sobre o algo feito. E quem responde perante o Judiciário? O chefe. Então o que o chefe faz? Procurador, a batata é essa. Faz um parecer aí. Porque se o parecer do procurador vier dizendo, pode fazer, ele faz, na hora de se defender, ele chega e diz, o procurador disse que eu podia, não entendo nada de lei. Então não venha me exigir ser intérprete. É isso que eu digo. Que você está me cobrando, querendo me responsabilizar por uma decisão, mas eu não tomei. Eu obedeci a lei. É que já que eu não sei o que é a lei, eu preciso que alguém me diga. Então é ele que decide. É ele. Então, isso dá uma força filha da mãe para o procurador, cara. Tamanha a força do intérprete, porque ele é um intérprete dentro da administração, mas que pressupõe que o critério coincida com o do tribunal. Porque o procurador é um cara do direito e o tribunal é a casa do direito. Em alguns lugares funciona. Deixa eu dizer uma coisa, falar igual meu ex-professor da faculdade. Imaginando que um rei muito distante, né, fosse criado um projeto para trabalhar com crianças, né, colocar com crianças, por exemplo, na rua, ou poder estar fazendo uma atividade, né, que no final do ano seria remunerada, uma bolsa ou um sistema de seu. Se for pensar, então, no serviço, nem a Estatuta de Adolescentes, nem a Lei de Cidade, nem a consultar a Constituição Federal, em capítulo de adolescente, por exemplo, né, então pode responsabilizar o promotor, o procurador, em caso de projeto ser encaminhado a ele e evidentemente não citar dele? Nós temos alguns casos no Judiciário de procuradores sendo processados por conta de parecer que fizeram. Procuradores se defendem dizendo o seguinte, querem responsabilizar-me por um ato ilegal praticado, sendo que eu não sou quem pratica o ato. O parecer que eu dou é, como o nome diz, parecer, parece que é. O parecer é opinativo. Querer me punir pelo parecer, que ainda que o parecer seja errado, é querer me punir por opinião. E ninguém pode ser punido por opinião. Então aquela história, quando vai para o Judiciário é opinião. Mas dentro da máquina ninguém trata como opinião. Porque o procurador, se quiser ser forte, Ele na reunião não vai dizer, é só a minha opinião, o que eu acho, se você quiser faça outra coisa. Ele diz, é o que o direito diz e se você vai se ferrar. Porque é assim que ele vira um cara poderoso dentro da máquina. Ou você acha que ninguém quer ter poder dentro da máquina? Que todo mundo ali está lá e nós todos nos amamos e que não há disputa, não há briguinha de poder, não há disputa de ciúme, não há... Qual é? Só tem santo também. Vira opinião. E o problema? O parecer é de fato opinião e... Se você fica no campo do formalismo, que é o que acontece em 90% dos julgamentos, formalmente é sua opinião. Se é sua opinião, quem pratica o ato é que responde por ele. Então, quando isso acontece, é legal porque a solução que tem aparecido do judiciário é não punir ninguém. Porque o procurador, o chefe só fez porque o procurador dizia que podia. Aí o procurador, eu não puno, porque é só opinião, eu não posso punir por opinião. Do outro lado, o chefe, eu não posso punir, porque ele agiu de boa fé. Agiu de boa fé porque tinha um parecer que dizia para ele que aquela era a forma certa de agir. E de boa fé ele achou que estava fazendo o certo. E eu não puno o engano. Então eu puno a intenção. Já que ninguém teve intenção, ninguém está errado, está tudo certo, maravilha, todos se abraçam, vamos para casa e o advogado vai ganhar os seus honorários, que é o que importa. Pelo menos pensando pela minha perspectiva, assim, que é o que realmente interessa a todos. É assim que funciona a máquina. É assim que funciona. Gente na administração que responde por um ou outro processo administrativo, por um ou outro problema qualquer que seja, tem um monte, mas gente punida mesmo tem muito pouco. Tem muito pouco. É porque você tem muito critério para criar, para abrir processo. Mas você tem muito pouco critério para decidir, porque os critérios de decisão pressupõem encontrar o déspota, pressupõem encontrar o cara que decide. Mas todo o sistema, todo o discurso formal, toda a justificativa de ato é feita por um cara que não decide. Eu não posso punir um cara que não decide. É um problema moral, no final das contas. Para que haja um problema moral, eu preciso que haja liberdade e que haja escolha. Eu preciso que haja alguém que decida alguma coisa. Uma jaca cai na sua cabeça. A queda da jaca é um problema moral? Não, por que não? Porque a jaca não decidiu se caía na sua cabeça ou na de outro. Se a jaca tivesse consciência para dizer para ela mesma, olha que cabeça legal, vou detonar esse cara. Aí você, é um problema moral, você julgaria a jaca. Ô jaca, filha da mãe, se na minha cabeça não na do outro. Muito mais propícia à aterrissagem de uma jaca. É o mesmo caso dos homens. Quem que você não pune no direito como regra? Direito penal, por exemplo. Menor de 18 anos, os loucos, os embriagados ou drogados, desde que embriaguez ou a toxicomania não seja pré-ordenada. O que, que você reconhece em termos formais em todos eles? A incapacidade de consciência, a incapacidade de deliberar por si mesmo. Outro que você não pune, o que você chama de autoria imediata, o cara que sequestra a família do gerente do banco e diz pro cara, ou você abre o banco pra gente, a gente mata a sua família. O cara não tem escolha. Ele abre o banco. Ele não pode ser acusado do roubo. Não, porque foi ele que abriu o cofre pros caras. É, mas abriu porque se não abrisse, matava a família. Ele não tinha escolha de não abrir. Então ele não pode ser julgado. Mesma coisa. Eu sou administrador público. O procurador me disse que era o certo. Eu achei que fosse o certo. Eu não... A escolha não é minha, a escolha é da lei. Isso é o que a lei me mandou fazer, o que eu achei que a lei mandou fazer. Eu não decidi. Então não sou moralmente julgável. O procurador, idem. Eu estou interpretando, mas a minha interpretação, eu posso dar liberdade a ela, eu posso ter um grau, porque é só opinião, porque não sou eu que executo. E isso é um jeito legal de ninguém assumir nada. Porque ninguém vira sujeito moral. O sujeito moral é a lei, porque você está discutindo o tempo todo a vontade da lei. O que, que a lei quer? Então é a lei que é condenável. E é o que geralmente acontece. O Brasil tem muita corrupção, por quê? Porque a lei é ruim. Então o que está acontecendo na Operação Navalha? Que todo mundo foi culpar quem? O sistema brasileiro congressual de fazer emenda ao orçamento. É porque a nossa lei de fazer emenda ao orçamento é muito ruim. Enquanto não acabar com isso, a culpa é da lei. Claro que se a vontade é dela, ela é que é a culpada. Ela tem que ser mudada. A culpa nunca é de ninguém. É da lei. E não é assim que funciona? Se eu digo que o Tribunal de Contas é uma coisa idiota, o que é o Tribunal de Contas? Não, é a lei, você que não entendeu. Ninguém é culpado por nada. Eu só sei que no final das contas o que acontece é que a administração pública gasta muito, muito mal, de forma cretina, e que ninguém é absolutamente responsável por nada. Sim. Sim. Esse é o resultado. Agora, os porquês, se perdem num discurso de não sujeito em que ninguém é responsável por nada. É, mole. Desvio de valor de real público e ele melhora. Quando gera tipo avançamento, né? Dependendo do poder. Não pode fazer o filho de nada. Claro que pode. É. É o que. E se continuar lendo o jornal, você vai ver que é o que vai acontecer. Você quer ver o caso mais assintoso da nação? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, cara. Pegaram grana. E detalhe, um detalhe irônico da história. O Collor, quando virou presidente, mudou o sistema de compensação de cheque no Brasil. Ele concentrou tudo que tem que fazer a Caixa Econômica. Concentrou tudo por mais uma etapa passando pelo Banco Central. Não sei se você lembra, mas na época, compensação de cheque levava 24 horas. Hoje voltou a levar 24 horas. Mas de repente passou a levar 48, se fosse de outro estado, 15 dias. É porque o sistema todo funcionava passando por um lugar, agora tinha que passar por dois. Até você adaptar todo o sistema, informática, preparar a gente, preparar a hora, levou tempo, tumultuou. Mas isso permitiu que o Banco Central gerasse registro de toda e qualquer movimentação financeira do país. Antes o registro ficava com cada banco. Para rastrear por onde um cheque passa, tinha que perguntar para cada banco onde ele passou para ser compensado. Agora não, toda e qualquer movimentação financeira foi parar no Banco Central. Foi do Banco Central criar o COAF. Foi o Collor que criou essa porra. E curiosamente foi isso que pegou o Collor. Foi o sistema que ele mesmo criou. Porque todo esquema de corrupção do esquema PC era com cheque. Era com movimentação financeira, toda controlada pelo Banco Central, por ordem do Collor. Olha que coisa engraçada. Aí, o que pegaram? Dinheiro saindo da conta da construtora Odebrecht, dinheiro entrando na conta de PC Farias. No mesmo dia, o dinheiro saindo da conta de PC Farias, indo parar na conta de Fernando Collor de Mello. O dinheiro saindo da conta de Fernando Collor de Mello e parar na decoradora que fez obra na casa da Guinda. O que o STF disse? Não é prova de corrupção. Não basta provar que o dinheiro... É prova de que realmente, não podemos negar, o dinheiro entrou, ele recebeu o dinheiro do Odebrecht. Mas isso não prova a corrupção. Porque para provar a corrupção, é preciso que eu vincule o recebimento de um dinheiro, de um favor, de qualquer coisa, à prática de um ato de ofício. Ato que só o presidente da República poderia ter praticado. É preciso que eu crie prova de que o dinheiro recebido foi em troca de algo que Collor só pôde fazer porque era presidente da República. Como é que você prova isso? Se você não arrumar prova disso, nada, nenhuma acusação de corrupção prospera no Brasil. Esse é o critério da STF. É por isso que os políticos podem dizer na imprensa de que a Polícia Federal age de forma abusiva. Porque a Polícia Federal é o seguinte, meu amigo, pegou grana saindo daqui, pegou grana entrando ali, pegou a conversa telefônica, você falando em código. É, a mercadoria chegou. Diz pro camisa amarela que o... Quem fala em código nesse país? É político e bandido. Você reparou? Você não fala em código no telefone, fala. Você quer pedir, você está ligando para a esposa para perguntar se ela vai almoçar em casa ou se vão comer num restaurante. A mercadoria está na mesa ou a mesa vai ser na esquina? Ninguém fala assim, cara. Então é o óbvio lulante que os caras estão no esquema, estão numa jogada, e a jogada está na grana, e você vê as coisas acontecerem, porque no dia em que entra a grana na conta, há um telefonema, a águia pousou, tudo bem que eu vou espantar do ninho. E no dia sai o dinheiro e cai na conta. Mas tudo muito evidente. E dizem, não é prova. Para a polícia é, porque para qualquer demente é. Para qualquer ser humano é. Mas para o judiciário não. É claro que quando é pobre, eu vou pegar um outro processo. Vou pegar um caso muito mais assintoso. Essa foi hilária. Repórter foi fazer uma matéria, volta e meia tem uma, né? De prisão lotada. Prisão lotada em São Paulo. Só que ele foi entrevistar preso. Sabe como é que é preso, né? Tem aquele papo, todo mundo é inocente e tal. O preso disse assim, todo mundo fala que é, mas tem um aqui que é mesmo. Os próprios presos dizendo. O repórter resolveu acreditar no cara e investigar a história. Pegou o processo para ler. Houve um roubo na casa lotérica, em São Paulo. A polícia chegou 15 minutos depois do roubo. Um recorde até se você for levar em conta o trânsito de São Paulo. A eficiência é fora do comum. O policial chegou e disse assim, ó, roubaram. Como é que eram os caras? Ah, moreno, está mais ou menos 1,80m e magro. Nossa. Para onde foram? Funcionário apontou para um terreno baldio. A polícia foi para lá para ver, né? Quando chega, encontra um cara. Mestre, né? Uma estatura mediana, moreno e tal, catando tomate. Pede tomate no terreno baldio, o cara com a camisa botando tomate na camisa. Né? Bom, o policial falou assim, esse cara corresponde à descrição, pode estar só enganando a gente com esse negócio de tomate. Vamos pegar o cara e levar para ver se elas reconhecem. Vem com a gente. Quando chega lá, funcionária nervosa, tomando água, solta. Policial, é esse aqui? Ai, meu Deus! Tá com medo? É ele, camburão. Botou e levou. Porque ela estava com medo. O policial chegou. Porque ele fez isso tudo na dúvida. Na dúvida leva para ela reconhecer. Ela gritou, é mais dúvida ainda, leva para a delegacia. Levou a mulher também para a delegacia. Quando chegou lá, ele ainda falou. E essa história do tomate consta no inquérito. O policial foi sincero. Olha, eu fui lá, a gente pegou, o cara estava catando tomate. A gente achou que estava catando tomate só para enganar a gente, então levando para reconhecer. Ela não disse que era ele, mas ficou nervosa, o que nos levou a concluir de que pode ser ele, que ela... Então trouxemos para a delegacia, que é um ambiente que ela pode se sentir mais segura, e aí fazer o reconhecimento. Está no inquérito. Aí o delegado, sabe como é que é? Não é que é um americano. Aquela sala espelhada, que você senta, fica com calma, tem todo o tempo do mundo. Reconhecimento em delegacia é o seguinte, senta numa sala e dizem assim... Eu vou passar com o cara no corredor. Quando eu passar, tu dá uma olhada. É, totalmente. É assim que você faz reconhecimento da delegacia. Você não tem sala na delegacia. Tem vidro. Não dá. Só em filme. Vale a grana, recurso que a Polícia Civil tem para equipar a delegacia. Aí, feito isso, né? Ai, meu Deus, eu estou com medo, ele pode me matar, vai me reconhecer e tal. Quando passa com o cara no corredor, ela olha pro cara, o cara olha para dentro da sala. Quando olha, ficou com medo. Ela não quis dizer, não, eu não vou reconhecer, não bota que eu reconheci. Dizer não bota que reconhecer é reconhecimento, tá? Então, delegado, policial, todo mundo afirmou que era ele. E foi. O promotor achou que isso era prova de que tinha sido ele e denunciou. O juiz achou que isso era porque a única prova que tem. Não acharam o dinheiro do roubo. Não tinha nada, só tinha isso. É a única prova. E o tomate. Quem é que rouba uma casa lotérica e para sem a grana para catar tomate? Sem arma, sem... Não é. E você quer saber a coisa mais engraçada? Sabe onde é que ele mora? Do lado do terreno baldio. O tomate que implantou foi ele. Ele estava catando tomate naquilo que... Por extensão, seria meio que o terreno da casa dele. Aí foram entrevistar a mãe dele. A mãe falou, eu cansei de falar isso, eu fui tentar falar com o delegado, que ele mora ali do lado, que ele está catando tomate, que ele não roubou nada. Mas quem é que escuta a mãe de bandido? Porque o cara já é bandido essa altura do campeonato. Falou com o juiz, falou com o promotor. Quando o repórter pegou o inquérito e chegou para o delegado e falou assim, pô, isso é prova para condenar alguém? O delegado, na frente da televisão, disse, isso é muito estranho, realmente eu não sei como isso vai acontecer. Aí pergunta para o promotor, é realmente isso é muito estranho, foi uma falha nossa, eu não sei como isso vai acontecer. Aí pergunta para o juiz, é realmente uma falha nossa, eu não sei como é que isso vai acontecer. Porra, como é que... Não. Foi por causa da imprensa que o cara foi solto, não foi por causa de juiz, porque no que depender, vai por inércia, que o cara é pobre. Ou seja, para pobre, qualquer coisa é prova. E um cara que eu peguei num processo aqui no Estado, eu tenho um grupo chamado Observatório Jurídico. A gente se dedica a pegar sentenças e procurar ver a construção jurisprudencial do direito. Não me interessa o discurso do livro, eu quero saber o discurso da sentença, eu quero saber o que na prática o juiz faz. Nós pegamos um cara em que a prova que tinha contra ele é de que o policial disse, que o informante disse, que disseram para o informante que foi o cara. Então é ele, está provado. O Código de Processo diz que a prova produzida no inquérito tem que ser confirmada na fase judicial. A confirmação foi o policial chegar e dizer de novo que o informante disse, que disseram para o informante que foi o cara. Ainda teve um advogado para perguntar, você checou se essa informação procedia? Nós tentamos, mas não conseguimos. Mas já está provado que só o fato do policial dizer, que disse. Agora, com o Collor, cooperação naval, sai o dinheiro, entra, tem a conversa telefônica, tem a grana, tem a obra, tem a ponte que liga nada a lugar nenhum, mas nada disso prova. Mas pro cara que cata tomate, o grito da mulher já é prova. Ela nem disse sim. Ela nem disse a ele. Nem disse a ele. Já está meio que provado. Ou seja, os critérios são evidentemente subjetivos. O problema é que não parecem subjetivos. Porque eu não digo que eu decido, que eu sou ela. Não são subjetivos. Então, mas... A história foi patética. A história foi patética. O problema é que histórias patéticas ocorrem pateticamente todo dia, mas para determinado grupo. Aí, lembra aquela história que nós comentamos há pouco? É subjetivo, mas não quer dizer que seja aleatório. É subjetivo, mas há um grupo social que faz... Então, qual é a mensagem do grupo social que é reproduzida nesse tipo de decisão? Porque é fácil também condenar, culpar juiz, promotor, policial, que só prende pobre e tal, não sei. Agora, olha a seguinte cena. Você está no centro de Vitória. Chega para um policial e diz, bateram minha carteira. O policial pergunta, você viu quem foi? Vi, aponta o menino de rua. O policial não tem dúvida, vai em cima na hora. Cadê a carteira? Se não está com ele, está com o comparsa. Cadê o comparsa? Cadê o comparsa? Vamos levar agora, na delegacia tu fala. A mesma cena, batendo minha carteira, aponta um cara de terno e gravata falando no celular. Policial, só tem certeza? Se for falar com o cara, doutor, com licença, disseram que o senhor pegou a carteira. Pergunta, o policial é um tarado? Não é, porque todo mundo age assim, não só o policial. Quando some alguma coisa na casa de alguém, quem é o primeiro da lista de suspeitos? Empregada doméstica, é primeiríssima. Só depois que você conseguiu provar que pelas leis da física, da química, da biologia, é impossível que ela tenha pego, porque a palavra não conta também. Sabe, se é que não e se nada é a mesma coisa. É claro que se o seu vizinho, amigo seu de infância, diz que não, a palavra dele já vale. Agora, a da empregada não. Nem jurar de joelho vale, claro. Agora, se provar pelas leis da física, eu vi a joia ontem. Mas a última vez que a empregada esteve aqui foi semana passada. Mas ela pode ter feito a cópia da chave. Pega a bolsa dela, pega o chaveiro dela, aí enfia todos os... não abre, não pode ter sido mesmo. Mas será que ela não escondeu a chave em algum outro lugar? Será que ela não passou a chave para alguém e tudo? Aí ela traz o jornal. Está a foto dela, porque ela pertence a um culto não sei o quê, e no dia do... ela passou o dia inteiro numa vigília, e está a foto dela na vigília. Sabe? Mas será que não foi o cúmplice para quem ela passou? Aí você diz assim, não. Porque a dúvida vai até você, e quando é que acaba a dúvida? É que nós somos assim. A ideia de que a lei existe para nos proteger de nós mesmos, às vezes, a ideia de que a razão, lembra dos caras do camelo versus razão do mulazinho? É que a razão do mulazinho fosse essa razão que nos protegesse de nós mesmos, a razão que impedisse que esse subjetivo coletivamente criado se manifestasse. É que o nosso subjetivo, ele é muito perverso, porque é um subjetivo que hierarquiza a sociedade. Hierarquiza. E que é comum a dominante ser dominado. Se perguntar para o pobre também quem roubou, ele vai desconfiar do pobre. Todos. Todos. Porque essa é a forma que nós atribuímos sentido e valor às pessoas. O sentido e valor que atribuímos às pessoas é predominante nos nossos critérios de decisão. Se for fulano, a quem nós já de antemão atribuímos um sentido e um valor de pessoa respeitável, grande posição hierárquica, merecedor de todos os adjetivos e puxa-saquismos, a princípio tem que ter algo muito contundente para que eu chame de prova. Se não, não adianta. Já um cara que eu já olho assim e o valor previamente atribuído, valor que já antecipa até mesmo ao encontro seu com o sujeito, o saber que ele existe, mas ele já se encaixa num modelo que já tem sentido e valor. Mulheres da sala, quando você vê um homem bonito, o critério de beleza que você atribui a ele, você não inventou na hora que viu, você já tinha. Ele, quando apareceu, só se encaixou no padrão que já existia em você. ele já está pré-valorado antes de nascer. Antes de nascer. Independente do que faça, seja, diga. E é esse valor que prevalece. De início, e tende a permanecer no fim. Todo o discurso do eu que não pensa, que é a decisão que não é minha, que é do outro, é muito mais uma racionalização que visa a justificar esse meu valorar primeiro, anterior, que é o que vai prevalecer o tempo todo. Isso, quando você começa a analisar a sentença, começa a aparecer com uma certa clareza violentíssima. Nós tivemos acesso a algo preciosíssimo, franqueado por um desembargador rebelde, que insistiu de joelhos que o nome não fosse revelado, que se disserem, ele está fudido no tribunal. Alguns processos administrativos e servidores, todos sigilosos. Mas ele pegou processos por faltas idênticas. Falta idêntica de servidor concursado, idêntica a de servidor nomeado, parente, amigo, desembargador, com o mesmo cara decidindo. Ele só franqueou para a gente porque ele queria sacanear o colega. Também não vai achar que é santo, não. É porque um odeia o outro. O cara decide de duas formas diferentes, em dois casos. O problema é que se você ler só um, sem ler o outro, está muito bem fundamentado, todos os dois. À luz dos grandes princípios, das normas. Escreve bem, inclusive. Se você ler só um e só o outro, você poderia levar qualquer uma das duas decisões para a sala de aula e usar como exemplo de sentença a ser construída e tal. Muito bem argumentado, muito bem justificado. Como é que você justifica os dois? O mesmo cara, que é para ficar mais assuntoso ainda. Só que um era filho do desembargador, o outro não. Essa é a diferença. No processo, de uma forma, e no meu processo, de outro. Mas quando eu vou falar a mesma coisa, no outro, eu estava me influenciando. Aí eu mandei um vídeo para ele, dizendo que o meu tinha contado de forma diferente, que era a mesma matéria. Isso aqui é outra coisa? Aí ele não voltou. Ele podia ter voltado atrás, porque o meu pai estava se formando, até a forma que eu decidi. Agora, só para encerrar, eu vou. Eu vou tornar o jogo mais uma sutileza que deixa o jogo mais perverso ainda. Porque assim você pensa, ele foi picareta quando decidiu de forma diferente nos dois. Ele foi canalha. Ele foi canalha. Mas o pior é que às vezes nem sempre é canalice. O pior ainda é quando a pessoa acha que está certo mesmo. E não é por cinismo, não. Não é por cinismo. As sentenças produzidas no núcleo de prática jurídica da UFES, como as sentenças produzidas em todos os núcleos de prática jurídica, em todos os juizados, é a mesma coisa. Quem faz é o estagiário. O juiz confere. Lá não é diferente. Tem uma equipe que você chama de núcleo de produção de sentença. Em tese, eles fazem a sentença que o juiz corrige. Na prática, ele pega o modelo e o juiz não corrige porcaria nenhuma. Nem ele faz, nem o juiz. Enfim. Aí um estudante de direito pega dois casos idênticos. Dois casos idênticos. Os dois eram de conta, de companhia telefônica, de celular, que você pagou e mesmo assim os caras bloquearam e mandaram o seu nome para a Serasa, SPC ou Diabo 4. A única coisa que mudava era o nome dos caras e o valor da conta, porque o caso é o mesmo, é a mesma empresa, mesma situação. O que o aluno fez? A mesma sentença para os dois. Só mudou o nome. Valor do dano material, dano moral o dobro. Simples. Mostrou para o juiz. O juiz leu e disse assim, olha, está muito bom, muito bem redigido. Porque como estudante ele fez questão de botar o que ele tinha aprendido no livro, que leu e tal. Então estava um negócio bonitinho, ele elogiou muito e tal. Só muda uma coisa, é o valor da indenização para esse aqui, por danos morais. Aí ele perguntou, por quê? Porque esse aqui é um promotor de justiça. Esse aqui é funcionário do Banestes, caixa do Banestes. Aí o aluno insistiu na pergunta, por quê? E o juiz tratou como obviedade. É porque o dano moral, veja, a gente tem que medir pelo sofrimento moral, e é uma coisa muito mais prejudicial o nome de um promotor no Serasa, SPC, porque o promotor é muito mais prejudicial do que para um servidor do Banestes, para quem, enfim, já não tem lá tanto. Talvez não fale isso por maldade, nem conhece, o juiz não conhece o promotor, não, só sabe que é porque está no processo. Não é porque para proteger o amigo, é porque ele acha que é o certo. Que cabeça, né? Ele acha que é o certo. Isso é a regra. Isso é regra. Você atribui valor de indenização por dano moral de acordo não com quem paga, mas com quem recebe. Se quem recebe for um cara que você acha importante, o cara ganha muito. Se acha que é um Zé Bundão, não ganha nada. Mas aí vocês estão entrando naquele caso também, que o curso superior mata um, o outro não tem nada, mata outro. Na verdade, que o curso superior é isso, mais aí. E não é? Foi erro, né? E não é? E não é? Mas é a mesma coisa. E o juiz acha que é certo. Aí é que tá. Não é por cinismo. É por alienação. É por alienação. Isso é o que torna mais perverso ainda. Por que dizer assim, não, eu quis favorecer o cara porque eu, aí é pilantrice, é mole. Mas quando não é pilantrice? E quando o grupo todo acha certo? Porque a pilantrice é fácil, denuncia o pilantra, prende o pilantra, exonera o pilantra. Agora, e como é pilantrice? E quando o cara aqui, o procurador, que fez o parecer, dizendo que era certo um troço que ignorava 15 leis diferentes, acha de verdade que o que ele fez está certo? E aí? Ah, e as outras leis que você ignorou? Tudo inconstitucional. Lei inconstitucional para mim é nula. Tem doutrina a rodo para dizer isso para você. Lei inconstitucional é nulo, se é nulo não gera efeito nenhum. Se não gera efeito nenhum, não vai gerar efeito nenhum nem na sentença. Para que eu vou citar um troço que é nulo? Se Kelsen, o grande jurista, diz que norma nula é igual a norma inexistente. Se não existe, eu não tenho nem que falar dela. Eu sou um cara que entende direito mais do que vocês, irá para o juiz ainda, se vier me encher o saco. Não é um negócio... Isso é muito pior, porque o que você está combatendo é uma ideia. Não um canalha. Combater um canalha é fácil, porque o canalha, né, você tem como acusar o canalha, você tem como, né, pegar o canalha, expor o canalha público, e uma ideia. Como é que você combate uma ideia? Você diz que ela é estranha, as pessoas não, estranha você. Estranha a ideia. É sempre assim, todo mundo sempre fez assim. E você que dá aula, ou que faz parte de um conselho de ética, que chega e diz, está errado. Não, está errado você, porque aqui sempre funcionou assim. Você está combatendo uma ideia. Pois é que está todo mundo aí errado. É porque as pessoas têm aquela noção de que, na verdade, é... Sabe quando você entra numa pista e está todo mundo... Você está na contramão? Mas e se não for você que está na contramão? For todo mundo? Isso aqui, ó. Que não era o que a gente daria, tem que ver o seguinte. Ele já acontece e ele tem que ser mantido. Tem um problema muito grande na administração pública quanto a isso. E tem que ter um problema que a gente tem aqui. Isso é o que eu chamo de princípio da inércia. Quando vem a lei nova, a tendência é interpretar a lei nova como a lei antiga, como se a lei nova e nada fosse a mesma coisa, por inércia. Por inércia, porque sempre funcionou assim, está assim, e vai mudar, pra você ver. É isso que eu falo. Vai tentar mudar. Meu amigo, puta, é uma guerra, cara. Você não é só um problema. Você vai querer fazer uma mudança no lugar. A cadeira não, você quer colocar o quadro aqui, a cadeira não. Vai mudar ele. O que nos permite uma conclusão muito boa antes do almoço. Lembra que eu disse há pouco que para a lei ser forte, é preciso que a comunidade seja forte? E que na administração pública não é forte porque o chefe vale mais do que a lei? Ou seja, eu afirmo que o grupo de servidores não se opõe ao chefe. Mas, por outro lado, nós estamos afirmando aqui que mudar a cultura de um grupo que tende a manter ainda, que tem outra norma, é difícil. Como que há grupo num momento para resistir a uma lei nova, mas não há grupo para resistir ao chefe? Porque o saber do grupo diz que a cultura é que vale, e a cultura que vale é a cultura que diz para ele que quem manda é o chefe. É essa cultura que é um problema. É porque o grupo reforça o chefe. Não é porque o grupo se omite. Reforça. Porque o mesmo cara que chega para você te consolando, você que diz assim, eu quero me opor porque essa regra viola um princípio, esse comando é ilegal. E se fode porque o chefe diz que... Né? O mesmo cara que vai dar tapinha nas costas, é sacanagem. É o cara que no segundo seguinte vai dizer, chefe, quer cafezinho? Só tá bem, chefe? Só quer mais alguma coisa? Ai, meu Deus, o que esse cara quer que eu fazer para ele? É o mesmo. Não é por omissão, não. É porque dominantes e dominados, para que a dominação seja eficaz, dominantes e dominados têm que comungar dos mesmos critérios, as mesmas ideias, o mesmo sentido e valor atribuído ao mundo. Essa sutileza que às vezes passa desapercebida. Às vezes, para compreender a sociedade, é melhor botar um espelho em casa. É como casa, é fácil culpar policial e juiz. Mas todo mundo faria a mesma coisa. Até a empregada faria, se tivesse um empregado. Esse é que é o perverso da história. Porque é uma cultura que você tem que mudar. E como é que muda a cultura? É lento, é chato, é parecer andar na contramão, é ato solitário muitas vezes. Requer quase heroísmo. Mas muda. Para dar um tom de esperança, tudo muda. Se a moda muda, tudo muda. Sai hoje para você ver com a roupa completamente fora de moda. Homem, coloca a roupa dos anos 70. Sapato de três cores, terno laranja, sabe, camisa aberta até umbigo, medalhão paz e amor e cabelo black power. Vai todo mundo rir do cara. Vai todo mundo rir. Não é fácil. Mas ele sabe que pode ser que essa moda amanhã seja a moda. Tudo muda. Tudo muda. E ele que hoje, se tirasse uma foto dele, o ridículo, amanhã a foto dele, o ridículo, será estampada em outdoor, propaganda da loja. Eis o cara fashion do momento. É igual quando a gente tem aquela moda da Abreu, né? Só tudo, né? Porque as pessoas da moda não estão andando atrás daquilo, né? Daí fica todo mundo falando, nossa, a moda era ruim. Não dá muito tempo para todo mundo lá, a gente não sabe o que tem que fazer. É ver outra? E era lindo, né? Eu usava essa porcaria nos anos 80. Vai numa loja, faz a experiência, vai no Shopping Vitória, procura tênis All Star tamanho 42. Duvido que você ache. Sabe por quê? Porque depois dos anos 80, All Star virou coisa de criança. Criança não usa sapato 42. Só que agora você olha a vitrine das lojas de moda, ou é All Star que está no pé do manequim, ou é uma imitação de All Star. Porque está na moda essa coisa despojada e tal, não sei o quê. Aí a tendência é... É porque é a Adidas que tem três. Semana que vem eu venho com a Adidas para poder... Vai começar a aparecer... Quer apostar quanto? Que daqui a 3, 4 meses você começa a encontrar tamanho 42 a dar com voto. Porque hoje não tem. Bom, pelo menos semana passada eu procurei e não achei. Se tiver, eu tô catando um. É preto, mas é diferente. É com catarço. Há muito tempo que eu uso uma porcaria dessa. E não é porque eu acho bonito, é porque é barato. Custa 80 pau. Vai comprar um tênis qualquer aí e o troço que... Agora dá pra usar um troço de 80, pô. Que maravilha! Fora aí, sapato Miss Bequete. 300 pau, pô. Não é o negócio. O moleque virou pra ele e falou assim, ô